distância que separe eu e você. O nosso amor não vai acabar assim. Não, não, não. Você me ama, está marcado em mim, no meu coração. A gente briga, mas casal é assim. Meu amor, sempre rola essas fases ruins, mas não. www.djbrunofera.com.br, o site mais badalado.